vou apreciar. O comboio, vejo uma vaca a pastar. Uma vaca que faz mu. Quando vou apreciar no comboio, no comboio, quando vou apreciar no comboio, vejo uma vaca a pastar. Uma vaca que faz mu. Vejo um porco e uma galinha, um burro e um peru. Quando vou a passear no comboio, no comboio, quando vou a passear no comboio, vejo uma vaca a pastar. Uma vaca que faz mu. Vejo um porco e uma galinha, um burro e um peru. O burro põe-se a zurrar e o outro faz glu glu glu. Quando vou a passear no comboio, no comboio, quando vou a passear no comboio, vejo uma vaca a pastar, uma vaca que faz mu. Vejo um porco e uma galinha, um burro e um peru. O burro põe-se a zurrar e o outro faz glu glu glu.